Disse eu no meu coração, vou provar a alegria, mas tudo é vaidade e a vida é uma agonia. Busquei em vinho e riso o que é melhor pra mim, mas a sabedoria brilha como luz em meio a mim. Oh Senhor, dá-me visão pra ver além do sol, que em ti eu encontre a razão e o descanso do meu rosto. Pois tudo que eu acumulei é vaidade e dor. Em teus braços eu me abracei e encontrei o verdadeiro amor. Obras magníficas, construí casas e vinhas, mas no fim só vaidade. Sem ti nada é vida. Amontoei riquezas, deixei tudo pra trás. O que vale a vida é viver em teus sinais. Pra ver além do sol, que em ti eu encontre a razão e o descanso do meu rol. Pois tudo que eu acumulei é vaidade e dor. Em teus braços eu me abracei e encontrei o verdadeiro amor. A sabedoria é luz, mais que a sombra e a dor. Em ti eu me refaço e descubro o meu valor. Não é do homem seu esforço, mas do teu amor, Senhor, que traz paz ao meu coração e transforma a minha dor. Oh Senhor, pra ver além do sol, que em ti eu encontre a razão e o descanso do meu rol. Pois tudo que eu acumulei é vaidade e dor. Em teus braços eu me abracei e encontrei o verdadeiro amor. Em ti, Senhor, eu tua sabedoria é paz na jornada que eu sigo. Teu amor sempre me traz.